Mas te amo em outros lugares. Louvre em Paris, me embriaguei, alguém me pare. Amor, senta firme, me faz favor, não pare. Coração partido, espero que cê repare. Meu tênis branquíssimo, espero que cê repare. Te procuro em outros corpos, aprendi pares, são pares. Te molhei sem querer, achei que era sete mares. Cabelo disfarçado e a cara de quem não vale. Sentimento disfarçado e a cara de quem não vale nada. Nada. Ouvindo Exalta na quebrada, gritando eu me apaixonei pela pessoa errada. Gritando, eu me apaixonei pela pessoa errada. Me deixe viver ou vivar comigo. Me mande embora ou me faça de abrigo. Califórnia, dream com uma dream girl, mas não sou gringo. Camisa suada, estampada de flamingo. Me deixe viver ou vivar comigo. Me mande embora ou me faça de abrigo. Califórnia, dream com uma dream girl, mas não sou gringo. Camisa suada, estampada de flamingo.